errado, esse mundo está podre. Então eu vou mudar. On Death Note. Meu nome é Light Yagami. Um estudante genial. Mas só que não se engane, tô longe de ser alguém normal. É que eu achei um caderno de outro mundo com poderes. Rapaz, me manda pro inferno. Qualquer mano que tivesse o nome escrito nele, então vou usá-lo e escrever o nome de bandido. Alguém tem que limpar a sociedade desse lixo. Então saiba que em 40 segundos eu paro seu coração. Pois todos que fazem o mundo apodrecer merecem morrer! Só preciso do seu rosto e seu nome. E você morreu. E é um mundo perfeito, o único que pode. Sou eu. Porque eu sou a justiça. E mesmo eu sou o guia. Eliminando suas vidas igualitas. Eu sou o Deus do novo mundo. Do mundo pra tentar me prender, yeah. Ser um confronto de leis. Ele sabe que eu não vou aceitar perder. Até que se prove o contrário, eu sou inocente. Podem desconfiar de mim o quanto quiser. Mas ganhei a batalha, tenha maior mente. Manipulei um deus da morte pra matar o ex. Isso que acontece quando se confronta um deus que está criando um novo mundo. Ele você inferior e por isso perdeu. Todos que fazem o mundo apodrecer merecem morrer. Só preciso do